onda agora é Poderoso das Marcantes. Poderoso Rubi. E aí, Givaldo? Poderoso Rubi. Rubi. E a gente vai começando o nosso show. E o Rubi vai chegando no Maranhão. Alô, Turiaçu. É o Turifest 2017. E o nosso Rubi lançando suas estruturas aqui no Maranhão. É o poderoso das marcantes chegando. Poderoso. Se liga na viagem, na batida desse som. Quem comanda a galera é o novo pote som. DJ Jango agitando, fazendo você dançar. Detonando só as balas pra galera não parar. Venha pra cá, venha curtir, vem balançar. Com o novo pote som que é mania do Pará. Chegou para ficar pra fazer. E a gente vai aquecendo o nosso Rubi marcante. Deixa aqui no Turiaçu. Vamos lá, Maranhão! E aí, Givaldo, gravações CD. Som, só sucesso. Agora você vai dançar. Atenção, Gilda! Comparecer aqui atrás da nossa nave. Que o Simon está lhe esperando aqui. Som, só sucesso. Agora você vai dançar. É o pote som. Parceiro Kiko já aqui com a gente. Abraço pra você, tá com o Jairinho. Bora, filho. Já adianta logo. Se liga na viagem, na batida desse som. Quem comanda a galera é o novo pote som. DJ Jango agitando, fazendo você dançar. Detonando só as balas pra galera não parar. Se liga na viagem, na batida desse som. Quem comanda a galera é o novo pote som. DJ Jango agitando, fazendo você dançar. Detonando só as balas pra galera não parar. Vem balançar com o novo pote som que é mania do Pará. Chegou para ficar, pra fazer você dançar. DJ Jango vou comando, só as balas vão tocar. Vem pra cá, vem curtir, vem balançar. Com o novo pote som que é mania do Pará. Chegou para ficar, pra fazer você dançar. DJ Jango vou comando, só as balas vão tocar. E a gente vai aquecendo o nosso Rubi marcante. Só começando para DJ. Tecnoesia. curtir com a equipe 100% automotivado Pará. Esse som bate pesado, vai te conquistar. Vem pro Caixa Som Amor, ele vai te encantar. É só sucesso pra você se apaixonar. Vem com a equipe automotiva 100% do Pará. O Caixa Som é qualidade de Guaraci. É sucesso pra dança. Sucesso pra... Olha, Jacaré, eu quero ver hoje, hein? Demais. O monstro não arrebenta hoje, vai ficar aqui em Turiaçu. Quero ver, Jacaré. Da tecnologia. Atenção, Charles, falar com a polícia militar aqui atrás do comando do Rubi. E a nossa festa só começando! Bora, Guigui, bora aquecendo, meu filho! Essas meninas quando chegam botam logo pra quebrar. São as sete mulheres que acabam de chegar. E a gente vai aquecendo o nosso Urbi Marcante. Só começando pra galera, Maranhão. E a gente vai detonando. Toda a galera da Serra do Abacaxi curtindo o Rubi. Os mercenários de Turiaçu também. Já marcando o Brasil. De mulheres você vai querer entrar. Se liga, mano, pro que o bicho vai pegar. Diane Pena, Geisa, Camila, Malandrona, Diane Deisa. Diane Pena, Geisa, Camila, Malandrona, Diane Deisa. Faz a pedra, faz a pedra. Bora, meu Rubi. Meu parceiro Cabal. Meu irmão tá te esperando aqui do lado esquerdo da nave Rubi. Então, e aí, Givaldo? Piri, piri, veste, veste, dá uma rodadinha no portal intergaláctico que nos contagia. Piri, piri, veste, veste, dá uma rodadinha no portal intergaláctico. E a gente vai aquecendo o nosso Urbi Marcante. Hoje aqui em Turiaçu, Maranhão. E a gente vai aquecendo o nosso Marcante pra galera. Muita coisa pra rolar. Só começando aqui o nosso Urbi. É o som que bate forte o coração. É o Urbi, é o Urbi. Meu parceiro Anderson Marituba e o doutor Eduardo rompendo fronteira pra curtir o Rubizão. Galera do Santos Futebol Clube, Breno Big, Ademilson, Rafael, Lucas e toda a galera curtindo o Rubizão. Já vai detonar. Nesse portal te convido pra dançar. DJ Wesley e DJ Gilmar. Esse som é a pura da lição. Batendo forte. Faz a pedra, faz a pedra do Rubi. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do Rubi. Malo Branco, sempre os caciques, Léo e David de Santa Isabel. Alô, Turiaçu! Colhida é só um pancadão de coração. Vem, vem dançar. Tô te beijando e faz a galera de par. Vem, vem curtir. Colhida é só um pancadão de coração. Vem, vem dançar. Tô te beijando e faz a galera de par. Quero ver você detonando no salão. Colhida é só esse som que toca no seu coração. Me conquista a multidão. É o DJ Josi que agita por aqui, comandando a galera mais bonita de Coraci. Vem comigo, vem curtir. Vem comigo, vem curtir. E a galera de Castanhal marcando presença do Rubi. Vem, vem, vem, vem. Vai. garotos de Santa Bárbara. Com Gilson Braz, bem-vindo, cria aqui. Abraço com muito carinho, meu parceiro Baixinho da Baixaria. Isso é o grande amor, Laura, no Marcante. Abraço do Givaldo. E a gente vai aquecer nosso Marcante pra galera. O nosso Rubi. Vou dar um giro, vou dar um giro. Esse primeiro no seu pai vai tocar. Vou dar um giro primeiro nos Lunas, pra ver se tá tocando no seu setor. De lá e meio para a terra firme, porque eu sou desse primeiro, esse senhor. Tô escutando um barulho no Guamá, som da galera com certeza tá pular. Dou um pulo no bairro da queimação, ver o Edith e o Diaz, meu irmão. Pega o churrasco da chapa que é ao lado do Rubi. Só falar com o nosso parceiro Elison e a Eliana, aqui ao lado. DJ Regis e Edielson são da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Prescindindo no seu bairro vai tocar. DJ Regis e Edielson são da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Prescindindo no seu bairro vai tocar. Passeando pelo bairro da Pedreira. O alô toda a família Bixi, de Boa Vista. Adeilson Bixi, Thiago Bixi, Ricardo, Janiele e o Breno. Me disseram que ele foi lá pro Barreiro. Eu vou atrás, eu sou Bixi Negro. Não interessa em que bairro vai tocar. Se for o som da galera, eu tô lá. Fim de semana, Rafa vai começar. Em Castanhal, a noite eu não vou parar. E a galera do Atlético do Rafael? Se você entra, você não quer mais sair. Vem pra fé. Com uma pedra, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Mudando a som, show de iluminação. E a gente vai girando nas marcantes. Bola, Tijão! Vai girando nas marcantes. E o nosso Rubi marcante. Solta a batida aí, compadre. Abraço, amiga Jane. Meu parceiro Jefferson, galera de Curuçá, marcando presença aqui. Curtindo o nosso Rubi marcante. Um abraço, Jairinho, vocês. Beijando o coração. É hora de zoar, essa galera é muito doida e tá querendo. Um abraço, nosso parceiro Perverso lá do Botequim. Curtindo o Rubi aqui no Tour Inverte. Amiga Anne de Anani Deu, marcando presença aqui no Rubi marcante. Um abraço pra você, Jefferson. Esse som dá um show, sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambaia, essa galera de Belém. É da Iguara, meu bem. Eita qualidade. Os maninhos do rock, Daniel, Jonathan, Jovenilson, Flávio, aqui do Rubi. É da Iguara, meu bem. De Prince, Leonardo, quase você balançar. Solta a batida desse brega pra esse povo balançar. Toda a galera contagia. É da Iguara, meu bem. Solta a batida bem. Batida aí, compadre! Bora sem limites. Vem pra cá, é hora de zoar. Essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar. Pois o DJ do tubo nada e muito som vou detonar. Vem pra cá, é hora de zoar. Essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar. Pois o DJ do tubo nada e muito som vou detonar. E o nosso Rubi! Qualidade, esse som dá um show. Sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambaia, essa galera de Belém. É da Iguara, meu bem. Eita qualidade, esse som dá um show. Sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambaia, essa galera de Belém. É da Iguara, meu bem. De quase Leonardo, quase você balançar. Solta a batida desse brega pra esse povo balançar. Toda a galera contagia. Da Iguara, meu bem. Solta a batida bem. Leonardo, quase você balançar. Solta a batida desse brega pra esse povo balançar. Toda a galera contagia. Da Iguara, meu bem. Solta a batida bem. Vai, vai! Meu parceiro Afonso, o Rosielson Mix, Jairo Jubão, a galera do Space Star. Nunca mais me lembrar tudo que eu sofri. Só o Rubi me faz esquecer. Ou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. É o poderoso Rubi. Não venha tentar me impedir. Eu vou seguir a nave do som, batendo forte no seu coração. Me diz Maria até que no show. Quero ir pra ver o novo pôr do sol. Nunca mais me lembrar tudo que eu sofri. Só o Rubi me faz esquecer. Ou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar, fazendo esse povão dançar. Enlouquecer. Poderoso Rubi. Pro meu Rubi desejar. O poderoso. Vendo o povo delirar. Não venha tentar me impedir. Eu vou seguir a nave do som. Toda a galera do Comercial Freitas. Churrasco delicioso. Quero ir pra. Bora. Então bora dançar assim! Cadê a rapadura? Volume 10! Olha o forrozinho chegando! Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo! Eu boto ou não boto? Tô com medo! Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo! Eu boto ou não boto? Tô com medo! Bilibidi, bilibidi, bilibidi, bilibidi, bilibidi, bilibidi, bilibidi. Eu tava lá em casa, escutei uma zoada. Na casa da vizinha, uma menina gritava: socorro, socorro, fui olhar, era corrinha. Seu pai não tá em casa? Não tá não. Sua mãe não tá em casa? Não tá não. O que é que você quer? Troque bem pro chão. Corrinha é bonita, corrinha é gostosa. É muito mimada, poderoso, muito medrosa. O bicho fedia, o bicho não ventava. Chiave não entrava e corrinha gritava: ai, eu tô com medo. Eu boto ou não boto? Tô com medo. Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo. Eu boto ou não boto? Eu tava lá em casa, escutei uma zoada. Na casa da vizinha, uma menina gritava: socorro, socorro, fui olhar, era corrinha. E o nosso show vai só começando no Turiaçu. Tá em casa? Não tá não. O que é que você quer? Troque meu buchão. Corrinha é bonita, é corrinha. Atenção, Chifa, alguém me aguarda aqui. Na nave do marcante, Rubi. Atenção, Giva, rapidinho. Vai, corrinha, gritava. Ai, eu tô com medo. Não é você, Givaldo. Eu boto, tô com medo. Eu boto, não o boto. Poderoso das marcantes. Eu boto, não boto. É Rubi. Só no forrozinho. Bilibidi. Bilibidi. os irmãos Dani Ferreira, Jadinho, Badala e a Rafael. Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar. Quando passa para tudo faz a galera delirar. Mexe, mexe, mexe, mexe. Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha. Pega na minha mão e vai na sua cinturinha. Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão. E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração. Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha. Pega na minha mão e vai na sua cinturinha. Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão. E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração. Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu carro. O primeiro. Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro. Nós somos loucos. Um alô pra família Zé do Bar, Zé do Fora Doido, Catia, Thaís, Rose, Antônia e o Elton Essencial, curtindo o nosso poderoso das marcantes. Caviar, essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar. Para tudo faz a galera delira. Igor, Adrian, Adeilson da GDC. Pega na minha mão e vai na sua cinturinha. Vai descendo até o chão. Põe a e o meu parceiro Genivaldo já registrando tudo. Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha. Pega na minha mão e vai na sua cinturinha. Vai descendo até o chão. Põe a mão na minha mão. E sobe, sobe, sobe que explode meu coração. Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato. Gosto tanto de te ver fazendo amor. E o quê? Das marcantes é Rubi. Quando ela chega agita a multidão, toda a galera te reúne no salão, admirando o seu jeito de dançar, dançando solto, rebolando sem parar. Quando ela chega agita a multidão, toda a galera te reúne no salão, admirando o seu jeito de dançar, dançando solto, rebolando sem parar. E eu de longe olhando o jeito dela, será que tenho chance pra dançar com ela? Minha timidez não deixa me encostar. Será, meu Deus, quem vai chamar a Patricinha pra dançar? Chama a Patricinha pra dançar, junto com o forró saborear. Não deixe a galera perceber, se ela der um fora em você. Poderoso Rubi. Chama a Patricinha pra dançar, ao som do forró saborear. Não deixe a galera perceber, se ela der um fora em você. É o nosso poderoso das marcantes do Tour Fest! Então vai! Mas que solinho aqui! Vai na pisadinha, vai, esse vai na pisadinha! Não tem mais. Meu parceiro Marcelo do Ice! Bora! Abra o som no porta-mala, amanhã gata pra dançar. Bora, Zeca! E o bicho vai pegar. Abra o som do porta-mala, põe a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Puxa da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Quando o bonde tá tocando, todo mundo vai atrás. Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Quando o bonde tá tocando, todo mundo vai atrás. Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Fiquei sabendo que a galera endoidou. Quando a guitarra chora, todo mundo grita ô. Por isso que o nome é Bonde do Maluco. Isso é coisa de louco. Abra o som do porta-mala, bota a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Um abraço ao meu parceiro Francisco, tadinho, seu Francisco. E o Domingos também. Bora, Tour Fest! Abre, abre, abre, abre, abre, abre, poderoso Rubi. Vai atrás, sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Quando o bonde tá tocando todo mundo. Olha a pisadinha! Toca a pisadinha, vai. Toca, toca! Toca a pisadinha. Escapota, mas não breca, do 40. E a Camila de Adani deu a curtida no nosso Rubi. Vou fazer barulho, hein? Tá. Essa é de champa. Vem com o DJ Boy, vem, e vem, e vem. Bora, tio de Valdo. Entra no clima, se envolver nessa buzina. Peço desculpas do barulho que ela faz, mas a gatinha tá pedindo aumenta mais, embora. É só você. Entra no clima, se envolver nessa buzina. Peço desculpas do barulho. Posso fazer o Jeremel das marcantes? Tá pedindo aumenta mais. Vai, vai. Pra fazer barulho, é comigo mesmo. Tô de tanta levantada, mas não tenho medo. O meu carro é sinistro, só pega a gatinha. Bateria carregada, bebo cervejinha. Não adianta do som reclamar. Meu controle tá quebrado, não dá pra baixar. Se entrega, se joga, vem cair no clima. Escuta o barulho da minha buzina. É só você entrar no clima, se envolver nessa buzina. E a galera de Bacuri, Jailson, Cate, Jojó, e a galera do Bucura. Entrar no clima, se envolver nessa buzina. Peço desculpas do barulho que ela faz, mas a gatinha tá pedindo aumentar. Só mais dois pontinhos. Pra fazer barulho, é comigo mesmo. Tô de tanta levantada, mas não tenho medo. O meu carro é sinistro, só pega a gatinha. Bateria carregada, bebo cervejinha. Não adianta do som reclamar. Meu controle tá quebrado, não dá pra baixar. Se entrega, se joga, vem cair no clima. Escuta o barulho da minha buzina. É só você entrar no clima, se envolver nessa buzina. Peço desculpas do barulho que ela faz, mas a gatinha tá pedindo aumenta mais. Grupo Rubi de Aparelhagem. Há mais de meio século fazendo parte da sua vida. Então bora sim! Marcante chegando pra galera! Nossa equipe de foto G3, bate sua foto e entrega da hora, meu irmão! Um abraço ao Rebola e a galera do Dinos Bar, Getúlio Dino, aqui no Rubi. Bora, Marcelo do Ice! Eu posso. para o Rogério, Beloquilha, Mari Roseli, veio de Belém só pra curtir o poderoso das marcas. Poderoso Rubi. Poderoso Rubi. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mas de que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Os garotos de Santa Bárbara, curtindo o Braille, Emílio Gria, curtindo o Rubizão. Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no meu parceiro Anderson Belo. Faz assim, maltrata o coração. Chega aqui com o Daniel, atrás da nave. Bora, meu Rubi! Val pescador, você que comanda o coração da superchana. Val pescador, o pescador do amor, você que comanda o coração da superchana. Val pescador, você que comanda o coração da superchana. Olha o Wagner, Celildo, Badala, Soneca, aqui do nosso Rubi. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero. Meu parceiro DJ Max Mateus, Vitor Bressão, Carlos Vinícius, e o Coelho, Iago GDB, aqui no Poderoso. Me diz o que é que eu faço pra você esquecer. O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir. Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir. Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer. Mas olhe para mim que eu sofro mais que você. Eu não queria ver o nosso amor acabar. Mas tem uma saída, é só você perdoar. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo o que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero. Eu te amo. Me perdoa. Me perdoa. Perdoa. Estou falando. abraço pra galera do Canarinho, Jaqueline Moraes, Jackson, Thierry, Sabine e a Valdirene, curtindo o nosso Rubi aqui no Turifest. Tô querendo te amar. Foi num abraço apertado que você me conquistou. Foi num beijo pincelado que nasceu o nosso amor. A paixão abriu o pote dentro do meu coração. Com uma ciota light e nasceu uma paixão. Eu não pude acreditar, você me fez pensar de mim. Grande parceiro Peri Vidros tá por aqui, viu? Fala, Peri! Todo mundo em cima com a gente, o grande Peri Vidros. Valeu, garoto! I love you. Tô querendo. Esse teu corpo nu, venha logo, não demore. Nosso amor já começou, a galera do vício. Um abraço ao doutor Eduardo e sua primeira dama lado a lado com o Rubi. Pra dançar, vira o Marciota Light, que é sucesso, não para. No comando desse sobrinho, te diz que mandou ver. De time, vem em Portugal, toca aí que eu quero ver. É o Marciota Light que vai comandar a frente. De me lembra em Portugal, levantando seu astral. É o som de qualidade que eu garanti pra você. Veio de Calhas e Rio pra gente se divertir. Haroldo, Kiko e a Juvenila por aqui, viu? Chupa, chupa, Paula, mete o pau e mete a máquina. Chupa, safadinha e vem pra cá. Os maninhos do rock já presente no Rubi. Daniel, Jonathan, Juvenil, Silvio, Flávio. Bora, Turiaçu. Ela toda safadinha, não se liga em rock. O que ela gosta de escutar é a paredagem. Essa menina é bregueira e veio lá de baixo. E vai falar da paredagem que sacode o norte. Gosta do Tupinambá, Príncipe Negro, do Whindersson que vai chegar, do Musistar, São Moraes e Meteoro, do JC, da Fissão e Transação e do Vontade. Agora eu vou falar o pega das aparelhagens. Chupa, chupa, chupa, Paula, mete pau na máquina. Chupa, safadinho e vem pra cá dançar. Tupi na vida som, mais a pedra vem pra cá. Tupi na vida som. Galera do Janaúba, pro Lelê, Fogão, Rogel, Zuchuk e toda galera. Te pedi mais uma chance. Não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante. Decolei naquela nave, decidi não mais querer. Equipe Exército do Amarão, Leno, Hinaldo, Jailson e toda a comitiva. E a galera que vai dar PT hoje: Jefferson, Fábio, Sara, João Kate. Valeu! Eu vou botar a bola para reeleger. A pedra todo mundo vai fazer. Eu vou botar a bola para reeleger. A pedra todo mundo vai fazer. Se quiser. Eu vou ser toda safadinha, se fingindo de mocinha. Vou viver considerada detonar. Eu juro, você vai pagar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Eu vou botar a bola para remexer. As gatinhas, Banda Ravelli, Tibu, o Curativa, Vanessa, Franciele, Letiene, beijão, viu? Vai, vai, vai! Vim na vida do som, mais a pedra vem pra cá. Vim na vida do som, mais a pedra vem pra cá. Chega de pedir mais uma chance, procure outro lance, não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante, tem colei naquela nave, decidi não mais querer. Bora, Lu! Eu que tava certo em duvidar. Em suas saídinhas, tô de beijo mar. Eu vou ser toda safadinha, se fingindo de mocinha. Vou viver considerada detonar. Eu juro, você vai pagar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Se você quiser, eu sou donzela, sou mulher. De açaí, a que foi sua onda diferente. E te deixo de morrer. vou te enxumar. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha. Vou te ver considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Acordando ao som do poderoso. Aqui ao lado. Aqui na cidade natal dele, curtindo o nosso poderoso zumbi. Por isso que te amo, ele canta essa canção, declarando meu amor no fundo do coração. Um abraço a galera do posto Magnata, aqui com o Zeca da Joia. Valeu! Por isso que te amo, ele canta essa canção, declarando meu amor no fundo do coração. Não quero nunca mais saber de outro alguém. Entreguei meu coração, amor, igual assim não tem. Idiane, Idiane, DJ Bell, DJ David. Olha a equipe Serra, bora se controlar hoje, viu? Cal, cal. Chegando mais uma! Bora e vai, vai, vai, vai, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo do Rubim, vai! Então toma! Vira, vira, vira, vira, vira, vira. É Loturiaçu. Meu parceiro Guilherme Cavalcante, Daniel Santos, Andressa, Miguel, Marisa, Mirelle e a Jamile. E a hora? A hora é essa, dança comigo, meu amor, que onda é essa? É o poderoso. Que dá um beijão na nossa festa. Tem muita gatinha no salão. Então cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa. Cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa. Cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa. Cutuca, cutuca, cutuca. Eu quero ouvir o grito da mulher que mete o chifre no seu homem. É. Eu quero ouvir o grito do homem que mete o chifre na sua mulher. Será que tá aqui? Eu quero ouvir o grito da mulher que mete o chifre no seu homem. Eu quero ver, cadê ele, hein? Os mascarados. Abraça com muito carinho, meu parceiro Marcelo do Ice. Aqui no Marcante, aqui no Rubi. Abraço para você, Marcelo. Cadê ele? Cadê, cadê, cadê o combo? Cadê, cadê, cadê o combo? Um abraço a galera do Paredão Crocodilo, galera da comitiva marcando presença, DJ Julie, DJ Acerola, DJ Neto Estrela, toda a galera diretamente de São Luís. Vem, vem ele de novo, mas rapaz, eu deixei esse homem lá em casa, o que, que ele tá fazendo aqui? Vai levar essa porrada, vai já, rapaz. E a galera fala assim, ó. Cadê ele? Cadê, cadê, cadê o pombo? Cadê, cadê, cadê o pombo? Cadê? pra ele, ele pra lá, vai, vai. E a galera endoida, o som do poderoso. Vem, vem, vem, vem. Só pra te dizer. Alô, Gilmar. Em você. E a família GDK, Ingrid e Franci, toda a galera. Eu sou na equipe TFT. E a galera aqui ao lado, hein? Era quem não quer se enlouquece. Quando a águia sobrevoa, meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com S. Tires, Eri, seu Juninho. Olha a Tati, Kátia, aí o Madi, o Curativo. Meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com S. Tires, Eri, seu Juninho. Chegando com Betinho e o Josimar. Aqui é Didi, o Boy, Guilherme, Américo e o Jarinho detonando tudo. Poderoso Rubi. Meu parceiro Rebola e a galera da praia de Sababa junto do Rubi. Todos os sem miséria do bairro da Torre, curtindo o Rubi. Como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal. E a DJ Júlia do Paredão Crocodilo, diretamente de São Luís do Maranhão, curtindo o Rubi. Prometa que vamos fazer amor. Assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, Rubi. Nosso parceiro Anderson Marituba, doutor Eduardo de Cândido Mendes, rompendo fronteira pra curtir o som que eles dão valor. É o nosso Rubi! DJ Emerson Douglas, Samara Silva, Dayana, Grazi Pereira e o Thiago. Seu batidão. Meu parceiro Heraldo Roxo, Elson Carlos, Alan Jorge, os Riquinhos curtindo o nosso Rubi. Eu também me sinto assim quando estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quer. Um abração, Elison, Eliana, Alica e o Val, curtindo o Bim. Só me prometa que vamos fazer amor. Assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi. 3, 2, 1. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Vai, vai. Alô, eu sou a Paula. Quem é que liga? Banda, banda, banda, banda Radelli. DJs Léo e David, simplesmente Isabelense. Jardim de Balada. Prazer. E o Gordo, galera lá do bairro da Torre, curtindo o Rubi. Eu nasci pra te dar prazer. Eu sou bem safadinha, pode crer. Se você quiser me encontrar, só liga pra gente programar. Eu não vou te espero louca, mas só se for agora. Vai que a gente pode relaxar. abraço, Rogério da Secretaria de Cultura, curtindo o Bim. Galera do bairro da Torre também. Cícero e a gatinha nenhuma curtindo nosso Rubi Poderoso. Poderoso Rubi. Você, cara, e coqueiro. Bora. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Gabriel Safadeza, Eric Santana, Lucas e Jobinho, curtindo Poderoso. Você está gravado em mim, me diz como vou te esquecer. Parceiro Jatinho Mil Grau, criança perdida, Camila de Anelideu, a DJ Irã, toda a galera do Rafael. Eu vejo uma boca insensada, me fez cair em teus pés, combinou tua boca e minha boca. E a galera do Santos Futebol Clube também. Estou aqui e eu te peço que te der e vier, lábios tão vermelhos. Do Rei Van, dá valor no nosso poderoso. Valeu! Entenda, entenda, eu não consigo te deixar, amor. É tudo. Abraço, com muito carinho, meu parceiro, Achino da Borracharia. Sempre com a gente aqui, o seu grande amor, a Laura. Marcando presença aqui no Rubim Marcante. Um abraço pra você, bora, bora, Givaldo. Gravações e CDs. Você é o amor em uma chuva de verão. Carinho, meu parceiro Iaguinho, do Paredão Crocodilo, marcando presença, hoje aqui no Rubim Marcante, tá com o Tílio, tá com o Jairinho, tá com o Américo, tá com o Guigui, Guilherme, e a gente vai aquecendo, e a gente vai retornando nos Marcantes. Francisco Ladinho, São Francisco, e o Domingos Bruno Ferreira também. E o Jeromel das Marcantes curtindo o nosso poderoso. Ei, mãe, olha pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa. Velego Rafael Miller da Turiaçu FM. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. E Gil, tá pai d'égua aqui atrás, viu? Na minha camisa, você deixou na despedida. Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Olha que o Jajá tá monitorando aqui a equipe Serra, viu? Tá bico seco por enquanto. A chuva não passa e anoitecer. Meu parceiro Golegão da BR, a Loura e o Wanderson. Não vou embora.